sol, o vento e o mar eram companheiros nessa solidão. Le mordían su ropaje, su tristeza y su ilusión. Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres. Y del mar se enamoró y su cuerpo se enraizó en el muelle. Sozinha segue seu destino, sozinha, ela e seu espírito, sozinha, o sonho se perdeu no mar, sozinha, no porto do decían la loca del muelle de San Blas. Muito tempo se passou e o brilho do olhar nunca se apagou. Sua alma viajou e cruzou sete mares, mas sempre vai estar sozinha. Segue seu destino. Central do Sertanejo. Música.

A canção que fala eu e você. Liga o rádio, deixe acontecer. História, o acaso uniu nós dois. Tão logo te abracei, meus lábios eu beijei. Senti naquela hora um milagre acontecer. Eu descobri que o amor nasce de uma canção, que embala, mexe com o coração. Alma gêmea se entregando ao amor. Te amo, um milhão de cópias eu vou fazer. A canção que fala eu e você. Deixe acontecer. A canção que fala eu e você. Liga o rádio, deixe acontecer. Te conheci, menina. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu tanque eu acredito. Tô comendo que nem soda, o sucesso me deixou bonito. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu tanque eu acredito. Tô comendo que nem soda, o sucesso me deixou bonito. Tem mulher de olho em mim, acha que eu tenho dinheiro, mas não sou tão rico assim, é que eu trabalho o ano inteiro. Enquanto você viaja, se divertindo e gastando, eu viajo pra ganhar e me divirto trabalhando. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu tanque eu acredito. Tô comendo que nem soda, o sucesso me deixou bonito. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu tanque eu acredito. Tô comendo que nem soda, o sucesso me deixou bonito. Sucesso não é tudo, mas é 100%. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu tacão acredito. Tô comendo que nem soda, o sucesso me deixou bonito. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu tacão acredito. Tô comendo que nem soda, o sucesso me deixou bonito. Quando você no banco ele te juro pequeno, o meu juro tá no pasto, tô engordando e crescendo. Tem gente que ri de mim, mas isto não me assusta. O gostoso é que no fim é o meu disco que ele escuta. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito. Tô comendo que nem solta, o sucesso me deixou bonito. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito. Tô comendo que nem solta, o sucesso me deixou bonito. Eu tô feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito. Tô comendo que nem solta,